그리고 보면 원하시다가 파트로 포인트로 다 바꿔버리래요. matriculada 41, se mantém a 1500 pés na linha do litoral sul, sem controle Salvador, no 20, decimal 8, bom. Eu acho que eu vou filtrar, se eu quiser, eu estou com a esperada para a parte, pode ser um ingresso, se eu não sei. quem será condenado? Autoridade, Saidar Gortuno, após o ato em coordenação com o controle Salvador, número 20, décima 8. Gortuno, autorizado ingresso, sistema 7, porta 9, pronto. Oh no, I'm sorry. Sebastian Batas, Bukidjo. Bukidjo, esta pessoa passou este da ilha, sobre o Matrião 905. Para o táxi, do adicional 0 no mês. Tente, Vitor Índio, reporte no ponto de queda da ótica para ingresso. Pois o gente tem agora fala que você queria dividir o passo mesmo pela esquerda. Zero informação sobre nossa posição de uma hora, está 25 milhas no rumo oeste, usando 2506 para 105, lançamento de para 25. Para meio, estamos 2 salvador de pressão, será no 8, estimar a nave 592. Boa tarde, voo 2006. A 3.000 vista. Voo 2006, continua aproximação, guarda autorização de pouso, ajuste no 0 no meio. Voo 0 no meio, aguarda autorização. Gente, papadão Vitor Índio Juliette autorizado. Ingresso de colagem sem parada, pistão no 7, o vento 130 graus, 09 horas. Vitorino Juliette, decolar 256, se mantém 1500 pés, chame o controle 120, decimal 8, mão 2. Estou mantendo 1500, chame o controle, instalador, você direto, decolar. Voo 2006, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 09 norte, para informação direita, tráfego de pequeno porte, decolou, mantendo a linha do litoral sul, sem interferência com a pressão. Tendo tráfego? Tendo tráfego, pesado, pode, voo 2006. 38056, após o Boeing da Gol na curta final, autorizada a linha e manter o sonda. Essa via será da ponte para o nível de voo zero, meio zero. Vai ser o autorizado. Então, a nossa parte do via será da bom mais uma para o nível de voo zero, tipo zero. Control de Salvador, procurando pela noite, sinal 9542. Lançamento autorizado reposto ao termo e estimado para homens no sol. Passando 2230, no sol 807, ele gerará a via E, puxando para o Salvador no 21, décimo 9. Para 4.6, 2.9.0.6. request to them, please make that clear. Thank you. Acho que foi bom que tudo isso aqui, tá? Thank you. Colômbia, pelo visto para 2006, logística 0,06, autorizado e elétrico, e mantém a velocidade até o próximo marcador.